Mike junto com o Matatuzinho. Conhece o presidente, loira, tática, Obama. Depois de tudo isso, sabe como a Nakan. 51, Pitu, velho, barreira e cavalinho. Quebra o gelo no Sanhag junto com o Matatuzinho. Conhece o presidente, loira, tática, Obama. Depois de tudo isso, sabe como a Nakan. Velho, barreira e cavalinho, quebra o gelo no Sanhag junto.